esteja convosco. Exu Caveira, em nome da fonte divina e em nome da Confederação de Mundos, saudações. Estamos entre vós, mais presentes do que vocês imaginam, ajudando-vos, trabalhando para o teu progresso, e progredimos juntos, e temos nos surpreendido com o comportamento de alguns, surpreendido. Vocês têm um potencial muito grande para se tornarem mestres. Vocês têm um potencial muito grande para se tornarem espiritualizados. Sabemos que a parte, o momento mais difícil da evolução de um espírito é quando está na transição da animalidade para a angelitude, quando o espírito está saindo da fase animal para a fase espiritual, que é o que está acontecendo agora no seu planeta. É claro que são poucos os que estão fazendo isso, uns mais, outros menos. Não importa. O que importa é que neste planeta, neste momento, nós temos uma quota de espíritos encarnados, uma quantidade de espíritos encarnados que estão prontos para essa, para esse momento, para esse transformar, para essa transição da animalidade para a espiritualidade. E isso é trabalhoso. É necessário passar por algumas etapas, que no momento que se está passando por essas etapas, parece ser difícil e doloroso, mas é muito bom. É muito proveitoso para o espírito. Ele lembra quem ele é, de onde ele veio. Ele adquire maturidade espiritual. Ele adquire maturidade mediúnica, maturidade paranormal. E ele começa a agir de outra forma. Hoje nessa casa nós teremos um dia especial. E tudo que será feito foi orientado pela espiritualidade maior para que se fosse feito, porque será um início, apenas um treino para o que está por vir com relação aos trabalhos nesta casa, para o que precisa ser feito, para o que vai começar a ser feito. Será necessário esse treino, porque durante esse treino, não só hoje, como muitos outros dias de reunião, isso irá se repetir, porque à medida que for se repetindo, muitas coisas vão acontecer. Será gradativo, aos poucos, mas ao mesmo tempo que é aos poucos, será rápido. Por isso, nós intuímos uma pessoa a mostrar com relação à numerologia, fizesse a soma dos números do aniversário, da data de nascimento deste rapaz, para que ele pudesse despertar ainda mais com relação a quem ele é e o que ele veio fazer. E tivemos êxito. Muito obrigado a quem fez isso. De ti veio da espiritualidade. ajudou bastante. E para que os outros também possam entender, é uma chance imensa para todos vocês, médiuns desta casa. Não importa se alguns vão ficar por um tempo ou se vão ficar até o fim, não importa. O tempo que vocês estiverem aqui, dediquem-se e agarrem todos os ensinamentos para o seu espírito, porque estes ensinamentos, eles vão ficar gravados no seu espírito por toda a eternidade. Alimentem-se destes ensinamentos o tempo que vocês permanecerem aqui. Alimentem-se e apliquem na sua evolução espiritual. Nós temos muito o que fazer hoje, muito mesmo. Depois que eu desacoplar deste médium, haverá uma pequena palestra, não longa, uma palestra curta, para depois nós iniciarmos os trabalhos que são necessários que sejam iniciados. Eu queria perguntar à médium Michele se ela preparou todos os documentos. Sim. Obrigado. Então, estejam espiritualizados, sejam espíritos. Espíritos agem como espíritos, não de forma emocional, pessimista, como se tudo estivesse perdido. Eu estou dizendo isso porque a partir do ano que vem, 2023, vão acontecer algumas coisas no seu país, Brasil. Não vou entrar em detalhes, mas vão acontecer algumas coisas muito difíceis. Muito difíceis. E muitos vão se desesperar. E eu estou falando dos espiritualizados. Dos que se dizem espiritualizados, que se dizem que se estão espiritualizando. Terão atitudes infantis de pessimismo, como se tudo estivesse perdido. Como se a espiritualidade estivesse o abandonado, ou Deus estivesse o abandonado. Como se nada estivesse no controle, como tudo estivesse fora de controle. Pois eu digo que tudo estará muito bem controlado. Vocês não sabem o que é quando as coisas estão fora de controle. Mas a pergunta que eu faço é: será que as coisas fogem do controle? Elas nunca fogem. Até mesmo na explosão prematura de um planeta causado por mentes tiranas, gananciosas e doentes. Se acha que está fora do controle, não está. Na explosão de um planeta, uma explosão prematura causada por alguém, muitos que estão ali têm o benefício de darem saltos, porque suas almas, aqueles que se dedicam, muitos deles recebem o presente de encarnarem e serem acolhidos por humanidades de planetas mais evoluídos, civilizações mais evoluídas. Se não fosse a explosão do planeta, eles não iriam para esse planeta mais evoluído. Então eles recebem um grande benefício. E aqueles que estavam no mal vão para o planeta primitivo, que parece um castigo e também é uma grande bênção para recomeçar. Então nada está perdido. Inclusive o planeta que explodiu, o espírito que anima o planeta que explodiu, também recebe um grande presente com relação ao lugar espiritual, ao domínio espiritual que ele vai. Então nada foge do controle, nunca fugiu. Então nós não temos motivo algum para nos desesperarmos, não é? Vocês vão mostrar a partir do ano que vem, a partir, não é só no ano que vem, é no que vem e nos próximos, pelo menos nos próximos 4 anos. 4 anos, vocês terão a oportunidade de mostrar para o seu próximo e para você mesmo que você é espírito e que você está aqui só de passagem, está aqui só para evoluir. E vai ficar sereno, vai ficar calmo, vai ficar tranquilo, porque você está ligado à fonte criadora de todo o universo, Então você não tem o porquê se desesperar. Tenha maturidade, tenha os pés no chão e haja como um adulto espiritual que tu estás se tornando. Não haja como as crianças que vocês já têm visto por aí, principalmente na internet. Portanto, estejam com os pés no chão e agarrem a oportunidade de todas as mensagens que estão sendo inseridas neste veículo de internet muito oportuno para esse momento. Bebam de todos esses conhecimentos e deixem eles vivos, impressos no seu espírito. Mas não é só para gravar. Apliquem, pratiquem o que está sendo ensinado, porque a luz sairá da boca dele a todo instante, a todo momento, para todo e qualquer lugar que ele for. Nem sempre será compreendido. Muitas vezes será visto como louco, mas mesmo assim não vai deixar de falar, porque nós já chegamos no ponto que queríamos, de maturidade. E agora, podemos iniciar algo que está um degrau acima. Sejam bem-vindos. Vocês são muito queridos por Deus e por nós, que vocês chamam de extraterrestres, mas não passamos de seres humanos de outros mundos. E vocês também são extraterrestres, porque vocês não são provenientes deste planeta. Vocês já viveram em outros mundos. Todos são extraterrestres. Todos somos filhos do mesmo Pai. Seres humanos, espíritos, seres humanos de cada planeta ao qual veio. De todos os planetas, seres humanos de todas as galáxias, seres humanos do universo. Somos nós. Um somos nós. Somos todos um. Filhos do mesmo Pai. E estamos aqui em prol do progresso desta humanidade, desta civilização planetária. Estamos aqui em prol do teu progresso, da tua evolução e da tua alegria, porque a tua evolução é a tua alegria, é a tua libertação do cárcere o qual você está agora, o seu corpo. Espiritualize-se e evolua, cresça, aproveite a oportunidade nesse pouco tempo de encarnação que vocês têm, nesse pouquíssimo tempo de vida que vocês aqui da Terra têm, que vocês agem como se fosse uma vida longa, quando não é. É muito curta. Aproveitem esta oportunidade daqueles que foram enviados e que estão sendo enviados, que vão mergulhar nos corpos densos deste planeta para ajudar todos vocês a evoluírem. Aproveitem a vinda desses espíritos, desta galáxia e de outras galáxias, espíritos que nunca encarnaram aqui e outros que já encarnaram há muito tempo e ficaram muito tempo sem encarnar e estão voltando. Aproveitem esta oportunidade, ela é única. Muitos queriam estar no lugar de vocês. Aproveitem, bebam desses ensinamentos. Chegou a hora do juízo, chegou a hora de crescer, chegou a hora de adquirir maturidade, chegou a hora do despertar. É a hora da era da luz, da era do amor e da fraternidade e da união. Eu agradeço, fiquem todos em paz. Eu, Exu Caveira e Ejon, os saúdo. Em nome da fonte criativa do universo, ou fonte criadora do universo, e em nome da confederação dos mundos, saudações, Laruiejo.